Romeo para S-Signal 3-7-0, informação extra. Muito boa tarde, Azul 4206, pronto para a cópia? Pronto, 4206. Azul 4206, está aprovado para Recife, nível 370, pela aerovia para o Whisky 58. Decola da pista 10, com curva à esquerda, na saída pública com transição Caju. Controle em 1-9, decimal 8, transponder 5434, Azul 4206. Autorizado Recife 370, pela aerovia 58. Decola da 1-0 com curva à esquerda, CD Pucaracaju. Controle 19-8, transponder 5434, Azul 4206. Cotejamento correto, ajuste no 0-1, no chão para puxa, acionamento 4206. Grato. Ataque 1-8, estamos com 9-7 a bordo, autonomia 3:20, alterna Salvador. Copiado 97 de PLB, 3:20 Salvador, gol no 856, livre táxi, até o ponto espera da pista 1-0. Via, taxi Juliette. No ponto espera, chame torre em 1-8-95, bom voo. Livre táxi, até ponto espera da 1-0, via Juliette, modular, torre 1895, obrigado e uma boa tarde, gol no 856. Boa tarde, senhor. Confere, suba e mantenha 055, mantemos condições visuais. Na proa de Veracruz, a senhora transponder 02-13. E uniforme, Mike Uniforme. Negativo, devido a tráfego de instrumentos, prosseguindo para a pista 1-0, o tráfego está na sua posição de 11 horas 9 milhas em rumo oposto. Mantenha a proa até através de Paris, de Mike Alfa. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4260, cruza 180 para 150. 4260, boa tarde, acende a indicação desse ao 050, vigilância, chegada amarela. Para o 050, chegada amarela, Azul 4260. Controle Salvador, boa, 8002, da TAM decolado, 1600. 002, contato radar na decolagem, sobe 360, saída dela. 360 da EL, obrigado. Bom, 273 vai atingir 0,400. Desce 3000, sem restrições em pelo, ajuste 1011, ajuste 1011, 1273. 3000, ajustado 1011. 1273, tráfego 9 horas, 10 para 9 horas, 3000, último posto, mantendo 1500. É. Controle web 6620. Consiga. Vou dar a coordenada direto do Porto Seguro. Guarde. Quero. Uniforme, Mike Uniforme, contato radar, agora afastado 61 milhas do oeste de Salvador, mantenha o 055, reposto descido. Autoriza da Elbo 8002? Autorizado, 8002. Da Elbo, obrigado. Gol, 1273, desse 2000 autorizado final do ILS X-Way, reporte localizador. Reporte localizador, gol 1273. Mike Alfa, passando o palito, agressando o corredor, interlato. Repórter está no campo, India Michael. India Michael Alfa com a 17 à vista. Torre 1-1-8-9-5, bom pouso. Tá, tô botando. India Mike Alfa, boa tarde. Botando India Mike Alfa, boa tarde, reporta rotatório. Seu, liberaria direto pro AB-17? Eu tenho um Boeing que tá 8 milhas. Eu creio que essa coisa tá 10 milhas. Eu creio que empataria. Deixa eu ver aqui, ó. Então, prossegue rotatório, reporta pelo lado. Ah, meu amigo. Obrigado aí. Prossegue rotatório, aguarda. Iniciando 385. É 185 milhas. Gente. Torre, gol 1273, final e aliás. O Voando 273 tá. Reporta trem de pouso bastante travado, já tem esse tráfego avistado. Bastante travado já. Gente, formaram pista livre, a aeronave já iniciou. O India Mike Alpha está autorizado final 97, reporta final 3 milhas. Matheus, estamos com o tráfego do Boa Vista, repassaremos 3 milhas, Mike Alpha. Pediu por uma origem, o India Mike Alpha. Morro de São Paulo. Foram 567, está aprovado para Brasília, nível 360, pela aerovia Pesolou 17. Decola da pista 10, com curva à direita, no perfil da saída gole, com transição off-pito. Controle em 1.9.8, transponda 5445, gol 1567. Ok, está autorizado então para Brasília, nível 360. Escola da 1-0, primeira curva à direita, perfil da gole, o pipo, transição 19-8, controle da posse, 4-4-5, é o transponder, o gol 1-5-6-7 no 02. 1-5-6-7, cotejamento correto, ajuste no 0 no 1, informação ATIS em curso é X-Way, chame para push e back acionamento. Ok, temos sempre a informação ATIS, aperta ali para o posicionamento, gol 1-5-6-7. Seu 3 confirmando 0,80 graus, 1,49, autorizado pouso, pista no 0. Felipe, pouso, gol no 2,73. O gol no 8 com meio, assim na escuta da torre ainda, controle 1,99,8, decolado 0,8. 19,8, obrigado, boa tarde. Checo Delta, boa tarde, prossiga. Por gentileza, senhor, solicite o júri de manutenção junto à Torre de Salvador em 1.8.95. Controle, gol 1.856, boa tarde, 4.000. Boa noite, 5.000, boa tarde, contato radar na decolagem, sobe 390, saída Fuca. 390, Fuca, gol 1.856. Gente, QNH-1011, reporta no corte, moleque, Delta. Mike Alpha, 3 milhas. E onde Mike Alpha, um areixo livre. Continua a aproximação. Pô, faltando de Mike Alpha, mano. 0,90 graus, 1,49. Autorizado pouso, pistino 7. Pouso no 7, Mike Alpha. Chame Centro Recife, 1251, alterna no 3325, bom voo. 251-1325, 8002, boa noite. Perfeito, para autorização, convite. Pode confirmar o número do trip, senhor? 5241. Firma ajuste para azul, descendo para 3000. 10-11. 1011, obrigado. Uma informação ativa em curso é X-Way. Gente, o TP 5241. 1, confirma o destino 4-4. Gente, livre do taxamento no corte de frequência, chama aqui, ó. Sim. Visual com o 7 pelo radar. Torre 1, 1895, com o Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, dá presente, tá autorizado, curta final da 17, reporta quando lá. Informa, Mike, ele informa, está ali descido até 2510 abaixo da XZ do comandante, reporte cruzando 3000. Ajuste 1-0 no 1. Reporte cruzando 3000, liga 11 no azul, chega para o Mike, informa. 1-273. Um azul 4206 com 87 a bordo, autonomia, 3 horas e 30 minutos, alternando Maceió, pronto para o táxi. Voo 273, táxi em frente, ingresso segunda, interseção à esquerda, portão 03. Táxi em frente, ingresso na Índia para o 03, voo 273. 4206, livre táxi até o ponto de espera da pista 10, via taxiway Juliette. No ponto de espera, chame Torre 1, 18.95, uma boa tarde, um bom voo. Táxi, Juliette, seu ponto de espera do 10, lá Torre 18.95, grato pelo trabalho, 4206. Azul 4260, desça 2000, autorizada final do ILS X-Ray, reporte localizador. Desça para 2000, autorizado final da ILS X-Ray, reportará no localizador Azul 4260. Uniforme, Mike, uniforme, vai passar 3000, já avisou ao contrato de Veracruz. Uniforme, Mike, uniforme, sequência lista, coordenação do setor bom pouso, aterrar. Controle, autoriza 1000 pés para o 8 quilos do Lu, passando através do farol. Autorizado, quilos do Lu. Gato. Cliente, Mike, cuidado, boa tarde. Azul 4260 no localizador da 10. Complete LS, chame a torre 1-1895, com pouso 4260. 18.95, obrigado, 4260. Boa tarde, Azul 4206, ponto de espera da 10, pronto. Azul 420, Kilo, Romeo Oscar, vento 080 graus, 122 norte, livre pouso, por sinal 7. Autorizado pouso no 7, Romeo Oscar. Azul 42, 06, vento 080 graus, 122 norte, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0. Venha, decolar, Azul 42, 06. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4260, no localizador da 10 com a pista vista. Azul 4260, boa tarde, continua a aproximação, informarei a pista livre. Aguardando pista livre, Azul 4260. 05, Aterno 2685. 25, Aterno 2085, obrigado. Muito boa tarde, 6259, Guarulhos 360. 360. Pronto para a Copa, senhor? Sim. A CNR 6259 está aprovado para Guarulhos, nível 360. Pela aerovia para o Whisky 50. Decola da pista 10 com curva direita no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bidev, que é Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Onde intercepta a aerovia para o ISC 50 e prossegue conforme o plano de voo apresentado. Controle em 1 no 9.8, transponda 5440, Oceaner 6259. Motivo 360, autorizado, decola da 10, curva direita, saída da EL até a posição Leda. Após Leda, voa direto para o ISC 50 e intercepta a aerovia para o ISC 50. Controle 1 no 9.8, transponda 5440. Cotejamento correto, ajuste no 0 no 1, informação ATIS em a X-Way, chame para puxa, acionamento 6259. Gol 1567, Saldo Salvador. Gol 1567, Americano 02. Poxa, senhor. Está no cabo? Afirmativo, senhor. Torre 1895, bom pouso. 1895, muito grato, até a próxima. Bom trabalho. Boa. 1219. Direito 1219, azul 4260. Torre do Salvador, com aquele cordial boa tarde, Papatango, Isco, Quilo, Zulu. Papatango, Isco, Quilo, Zulu, boa tarde. Está autorizado a presente curta final no 7. Reporto na curta. Quilo, Trote. Boa noite, 4260, Libertaxi, Taxi Alfa e Juliette para o portão 09. Alfa Juliette 09, azul 4260. Controle Salvador, Moura 602, informação é isso aí, passando nível 1970. 602, boa tarde, assim, identificação desse a 2 mil pés via Mare, ajuste 1011, reporte localizador. 2 mil pés via Mare, reporte localizador, ajuste no 01, no coluna 603. Vitor Índia Juliette, visual Torre 1 no 895, com pouso, Vitor Índia Juliette. 895, trabalho, Juliette. Torre Salvador, boa noite, Papatango, Vitor Índia Juliette. Papatango, Vitor Índia Juliette, boa tarde, tá autorizado, final no 7, se encaixando no como número 2, número 1, tá aproximadamente 2 milhas, tá no 7. Aprovado para Guarulhos, nível 340, pela aerovia Pelisque 50. Decola da pista 10, com curva direita, no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bidev, que é Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Onde intercepta a aerovia Pelisque 50 e prossegue conforme o plano de voo apresentado. Controle em 1 no 9.8, transponder 5435, TAN 3897. Ok, o TAN 3897 autorizado, Guarulhos, nível 340. E apoio de 50, piste 10 com curva direita na saída da EL, até a posição Leda, após direto de 10. Interceptar pelo ISC 50, após conforme. 119.8 ao controle, transponder 5435. 906, chamar a net. Cotejamento correto, ajuste no 011, estamos aguardando a sua solicitação de puxa e acionamento, TAN 3897. Ô, gol 1567 para o táxi 350 184 no POV, alterna a cabine. Copiado Campinas, 184, 3 horas e 50, Libre Taxi, gol 1567 até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, chame torre em 118.95. Pode chamar agora para evitar a parada no ponto de espera, é um bom voo. Ok, então ponto de espera, melhor, da presente, consegue já com a 2895, obrigado, uma boa tarde, bom trabalho. Igualmente. A CMR 6259, informa o Embraer 190 na Azul, ingressando agora no portão 09. Pode coordenar com o pessoal de solo, que assim que a aeronave parquear, o senhor pode iniciar aí no portão 10. Solo, Goro 273, autorização ao confio. Boa tarde, Goro 273, pronto para cópia? Sim, Matheus, pronto para cópia. Goro 273, está aprovado para Confins, nível 360. Decola da pista 10 com curva direita, no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bridge, que é Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, onde intercepta a aerovia Zulu 16 e prossegue conforme o plano de voo apresentado. Controle 119.8, transponder 5453, gol 1273. Sente-se autorizado para Salvador, nível 360, decola da pista 10 com curva direita. Decola na saída da EL, até a posição Leda, após Leda direto Bridge, após segue rota do plano. 198, controle 5453 e transponder, gol 1273. Só confirmando o destino, Confins 360, positivo, senhor? Confins 360, positivo. Positivo, Confins 360, cotejamento correto, gol 1273, ajuste agora é 1011, informação antes em curso X-Way, chama para puxa, acionamento. Chama. Confirme para o solo. É o Flipe 5241. Comandante, infelizmente o plano de voo repetitivo do senhor é para as 21 horas Zulu. Normalmente o plano de voo é autorizado 30 minutos antes do horário previsto. Então acreditamos que dentro de mais 4 minutos nós receberemos sua autorização e aí eu passo a cópia para o senhor, pode ser? Ok, informativo, Flipe 5241, aqui a gente está com a... A definição de horário aqui meio equivocada, mas obrigado. Poxa, senhor, sem problema, daqui a uns 4 minutinhos eu chamo o senhor para a cópia. No 567, decolou aos 27, controle 1 no 9, decimal 8. 98, obrigado, bom trabalho. Também. Salvador, gol no 601, na posição 7, para pushback, acionamento. Aguarde para push, acionamento no 601, é o número 2. Guardará. Copiado, Galeão, 1017 POB, 3 horas e 55 minutos, gol, Costa Oceaner 6259. Livre táxi até o ponto de espera da pista 10, via Taxiway Juliette. No ponto de espera, chame torre 18.95, boa tarde, bom voo. Boa noite. Gol no 601 no solo. Escuta. Comandante, vai passar a retaguarda da sua aeronave, um Airbus 318 da Oceaner. Após o mesmo, pode coordenar com o pessoal de solo para iniciar o seu pushback e chamar para o táxi. Ok, vou coordenar aqui após a passagem da aeronave Oceaner. Gol no 601 no solo. De Paris, Alfa Vitor Juliette, suba no 1510, reporte ingressando no intervalo. Voo no 602, autorizado a final do IFS X-Ray para a pista no zero, reporte localizador. Autorizado IFS X-Ray para a pista no zero, reporte estabilizado, voo no 602.